Salve, salve, coelhada! Decadentes, número 287, para comentar a semana do Coelho, que não foi uma semana lá tão boa. Tivemos aí uma Copa do Brasil na quarta-feira, tivemos até um programa especial aí para quem não viu, na quinta-feira, e tivemos lançamento de camisas, e tivemos o jogo de hoje. Vamos comentar tudo isso aí no programa, e com principal foco no jogo de hoje, né? Como eu falei, o jogo de quarta já foi comentado no programa de quinta-feira, o programa extraordinário. Eu não tô feliz, não. A gente tô muito preocupado para quarta-feira, viu? Eu sou Jairo Viana e vou apresentar aqui meus colegas de bancada, os suspeitos de sempre. Felipe, dê sua boa noite. Bom, boa noite, mas uma noite bem ruim, né? Diga-se de passagem, os últimos jogos do América não têm nos animado. Eles têm entristecido os nossos dias e noites e fazem a gente questionar se a gente não tinha coisa melhor para fazer durante 90 minutos do que assistir toda a nossa ineficiência ofensiva, né? Então vamos falar aí de um jogo em que tudo foi tão ruim que nem sequer os números da camisa queriam ficar em campo. Até eles estavam saindo mais cedo para evitar de ver o desastre, né? E ele, Lucas Deleucas. Lucas, essa boa noite. Boa noite. Camisa zoada, diretor de futebol inoperante, Alencar, presidente, elenco pífio, começo péssimo, só tá faltando agora lançar a camisa laranja e contratar o Anderson no final da temporada pra gente ter um 2016 de novo, né? Fazer o quê? Não se assuste se isso acontecer. E por último, o homem, a lenda, o mito, o homem que sabe comprar a camisa do América, Thales Maciel. Thales, dê seu resumo, dê seu boa noite, não necessariamente nessa ordem. Boa noite, galera. Primeiro de tudo, Jair, tanto eu aprendi como compra camisa que desse ano eu nem comprei, né? E do ano passado eu só tenho essa aqui, que é a única que veio, que serviu de mim. Então, definitivamente, o América me fez aprender a comprar camisas, entendeu? Eu entendi aquela tabela de tamanho que não existia, aquela tabela de tamanho escrota, que agora não existe mais. Aí eles lançaram uma nova tabela de tamanho, que é boa, só que não tem os tamanhos para vender. Fazer o quê? Faz parte. Vamos lá. Como o Jairo bem disse aí, a gente vai focar só no jogo do Corinthians. Acredito que se talvez a gente tivesse vencido o Corinthians hoje, a gente até falaria um pouquinho sobre o jogo do Criciúma na quarta-feira, mas pelo que a gente viu hoje, a gente já tem muito assunto no programa hoje. Como o Jairo bem disse, durante a semana já teve o programa lá do jogo do contra o Criciúma. Bom, entramos com a mesma formação que foi contra o Criciúma, ou seja, o Lisca tá achando que tá tudo tranquilo, tá tudo bem. O nosso ataque tinha ali Rodolfo de um lado, Felipe Azevedo do outro e Ademir. Na verdade, Rodolfo centralizado. Alê Soneca, o Juninho, que sinceramente não dá para entender qual que é a posição dele, qual que é a função dele no campo, enfim. Zé Ricardo correndo como um maluco ali no meio, tendo que marcar para Juninho e Alê. Marlon, que vinha bem, vinha nos enchendo de esperança de ser um lateral, mas é cedo falar. Hoje foi um desastre para ele, hoje não tem, nós vamos falar sobre isso. Marlon hoje foi um desastre. A nossa dupla de zaga, que o time do Corinthians é tão mais ou menos, para ser o mínimo aí, mas como nos venceu, a gente não pode falar que o time deles é uma merda. O merda é o nosso time. O time deles é muito ruim, tanto é que a nossa dupla de zaga não teve trabalho. Cavicchioli também não fez nenhuma defesa difícil. Na verdade, sendo muito sincero, eu acho que o Cavicchioli nem defesas fez. Tão inoperante que é o ataque do Corinthians, tão ruim que é o time do Corinthians. Fez duas, chutes do Fagner, né? Mas chutes muito fracos, muito bolas defensáveis com nenhuma dificuldade. E na lateral direita, Diego Ferreira, que pra mim ele é um baita de um cara. Baita de um cara do TikTok, do Instagram, dos stories, das redes sociais, do WhatsApp, e isso ele é craque. Desconheço um jogador com potencial igual o dele. Mas como jogador e como lateral, meu Deus do céu, pife esse 2021 de Diego Ferreira. Começamos daquele jeito, a gente com aquela marcação mais alta, um pouquinho mais que não resolvia nada. O Felipe Azevedo, o grande destaque do Felipe Azevedo foi ter sido o primeiro jogador a perder o número da camisa Volt. Tirando isso, o Felipe Azevedo foi nulo. Rodolfo tem que se explicar demais da conta. O legal é que esses caras, os jogadores de futebol de uma forma geral, eu vou falar mais especificamente dos nossos, do América, eles têm um ego gigante, cara. Porque assim, os caras primeiro, os caras nas redes sociais deles, que hoje é o nosso veículo de comunicação com o jogador, que a gente tá, infelizmente, a gente não pode nem ir ao campo. A gente tem ali uma rede social, a rede social do cara, não sei o que, parari, parou, foda-se. Se o cara tem, ele tem que aceitar crítica e tal. Se você for lá numa foto minha e fazer algum tipo de comentário, eu vou te responder, enfim. A vida é assim. É, Rodolfo não deixa ninguém comentar as fotos dele, porque assim, é um negócio meio estranho, o cara tá tão mal como atacante e tá tudo bem pra ele, sacou? É, as famosas lágrimas de crocodilo não me convenceram, porque assim, você perdeu 2 pênaltis, beleza, vamos erguer a cabeça, vamos tentar fazer uma coisa. Ele não tá tentando, tá tentando. Tanto é que a gente comentou no WhatsApp que o Ribamar hoje se sobressaiu, porque o Ribamar entrou com vontade. O Ribamar deu um chute a gol, o Ribamar deu uma cabeçada, coisas que o Rodolfo não fez. O Ribamar conseguiu proteger uma bola. Então, olha onde a gente chegou. O Ribamar hoje tá melhor que o Rodolfo. Hoje o Ribamar tá pedindo passagem. É porque o Ribamar é bom? Não. Não é porque o Ribamar é bom, não. O Ribamar é muito ruim. Mas o Rodolfo tá numa vontade danada. Voltando ao jogo, primeiro tempo controlado, aquele negócio todo, um jogo muito chato, muito difícil de assistir, sem chances nenhuma dos dois lados, até que o Corinthians gostou do jogo, foi pra cima, e aí o Marlon, numa infelicidade gigantesca, cometeu um pênalti absurdo. Eu prefiro pensar que ele fez esse pênalti por ainda estar entendendo como é que é uma Série A, mas um pênalti bobo. E aí o cara lá, o lateral velho deles lá, Felipe, sei lá, André, alguma coisa, sei lá, lateral deles lá, velho. Fábio Santos. Esse velho aí foi lá, bateu. Antes de falar que agora tudo é, a gente é preconceituoso. Antes de falar que eu tô falando que o cara é velho, eu tenho direito de falar que o cara é velho, porque eu também sou velho. Então, foda-se. Ele é velho, eu sou velho. Bateu o pênalti, bateu muito bem. Essa aí, o Cavicchioli não tinha condição nenhuma de pegar mesmo. Muito bem batido. Acho que é a única coisa que esse cara sabe fazer. Foram com 1-0 aí no segundo tempo. Aos 16 minutos, o Lisca resolveu mexer, tirou os dois laterais. Colocou de um lado Eduardo, do outro lado Alan Ruschel. Alan Ruschel agora é a nossa solução ofensiva e defensiva, enfim. Nossa solução para lateral é Alan Ruschel, que tem como grande destaque na carreira, aquilo que todo mundo já sabe, não precisa repetir. Enfim, ele entrou bem, porque ele substituiu um jogador que estava muito mal, que era o Marlon. Mas você não viu um cruzamento do Alan Ruschel nem nada. E entrou o Ribamar também, no lugar do Felipe Azevedo. E o Rodolfo continuou sumidão na dele lá. Eu tiraria o Rodolfo, deixaria o Ribamar, deixaria o Felipe Azevedo em campo. Foi isso aí, mais pro final, ele colocou o Gustavinho sim, modificou o jeito da gente jogar, uma grata surpresa depois de voltar de contusão, botou fogo no jogo, partiu pra cima, sem dó. O América melhorou um pouquinho, o América teve um gol muito bem anulado, realmente o Ribamar estava impedido, depois teve uma cabeçada do Ribamar, que o goleiro deles, Cássio, que é muito bom goleiro, defendeu, e foi isso, um jogo péssimo pros olhos da gente, e nos deixa... Outra coisa que a gente vai comentar no programa também é sobre essa total... Nem sei descrever a palavra, mas assim, eu tenho medo de descrever a palavra, ser meio ofensivo ao Lisca, mas essa passividade, acho que é a melhor palavra nessa hora, a passividade do Lisca, poxa, se ele tá com problemas pessoais, todos nós temos problemas, cara, eu tenho um problema pessoal o tempo inteiro na minha vida, todos nós, acontece alguma coisa com a gente, mas no meu trabalho, eu tenho que ir lá, é onde eu ganho meu pão, não adianta eu ter problema pessoal e fuder o meu trabalho, eu vou ter problema pessoal, eu vou ter problema financeiro, vou me fuder, e o Lisca tá no passional, tá assim, muito estranho, era a nossa grande esperança para essa Série B, era o Lisca, com seu jeito motivador, seu jeito louco de ser, seu jeito doido, e sinceramente, tá isso, enfim, 2 jogos, 2 derrotas, talvez, eu não vi ainda como é que tá os resultados, talvez a gente é o Lanterna, péssimo começo de campeonato pra gente, péssimo, péssimo, péssimo. Realmente, a gente tem a gente tem 5 jogos que não faz um gol. Mais do que não faz gol, a gente tem chutado pouquíssimo no gol adversário, né? Se falasse que a gente não fez gol por um azar ou algo do tipo, mas a gente tem chutado muito pouco. Só, bem, ô Felipe, levanta pra gente aí quantos chutes a gol nós tivemos nesses 5 últimos jogos. A sua questão é legal já. Né? Desculpa. Não só tivemos poucos gols, mas pouquíssimos chutes a gol. Né? Então, a gente tem que pensar que isso é um problema, que não ter gol, no fundo, é uma consequência de outros problemas, né? Porque, às vezes, você tem um time que chuta, lembra daquele jogo contra o Santos, em 2018? Os caras chutaram o jogo inteiro em cima da gente, mas não fizeram gol, né? Agora não, cara, a gente não tá criando mesmo, isso pra mim é muito sério. Lucas, você viu o jogo assim também? Mas você quer time mais manjado que o nosso? É a mesma jogadinha. A gente tenta do lado direito, tenta o Diego Ferreira fazer alguma coisinha ali com o Alê. Aí depois chegar no alguém que tá pro lado direito, tentar cruzar a bola, ou então cortar pra dentro e chutar. Ou então do lado esquerdo, vai ali agora o Marlon com o Juninho, a bola chega no Azevedo, aí tenta cruzar ou cortar pra gente chutar. Ou então uma lance fortuito de bola parada, escanteio que, vou te falar, cara, péssimo, né? A gente não tem um batedor de escanteio minimamente razoável, nem alguém que cruza, né? Porque os dois laterais... Eu acho que o Marlon até, não sei, não teve tantos lances bizões, mas o Diego Ferreira pra cruzar, cara... O tanto que tem uma falta, aquelas faltas próximas ali da região do escanteio, um pouco pra frente, a nossa jogada foi tocar pro Juninho cruzar. Onde você já viu isso, né? Que time que nós vamos ter como solução de jogada cruzar, tocar pro Juninho fazer um cruzamento em vez do nosso lateral mandar direto pra área, né? Não existe. Pelo amor de Deus. Mas enfim, mas eu acho que foi mais ou menos isso. A América totalmente inoperante ofensivamente, não consegue armar uma jogada. Tanto que o lance com o Ribamar, já que o Ribamar fez o gol e estava impedido, se eu não me engano, quem tocou foi o Gustavinho, me corrija se eu estiver errado aí. Mas tirando até esse momento, assim, a jogada que a gente teve foi que o Alê finalizou, foi que o Alan Rush se embananou com a bola ali junto com alguém, pum, sobrou para o Alê, ele chutou. A gente não tinha jogada, não tem uma situação que a gente, que você pega a bola, cai no pé do jogador ali, tenta armar, fazer uma um pouco mais lúcido, né? É sempre na base, foi meio que na base da sorte, mas com a entrada da galera que entrou no banco, eu acho que o time melhorou. Obviamente, o Corinthians também abriu mão de jogar totalmente, quis jogar só no contra-ataque, mas o time pelo menos armou um pouco mais. Então a gente viu o Gustavinho partindo pra cima, mal ou bem, o lance com o Ribamar virou uma finalização que por azar tava centímetros ali impedido, mas o lance também do cruzamento que a bola caiu na cabeça do Ribamar pra finalizar. Eu acho que tem que ser isso, porque o time, a gente tava até conversando. A escalação inicial é nossa escalação da Série B do ano passado, cara. E nosso time ano passado, apesar da gente subir com o Focas, não era um time que fazia gol pra cacete. Só fazer um comentário, que a escalação inicial de hoje é a nossa titular da Série B, sem o Messias, com o Anderson no lugar do Messias e com o Marlon no lugar do Sávio. Isso só. E o Anderson já estava ano passado, né? Sim. É só pra, vamos dizer assim, dos 11 que jogaram... O Marlon veio do Sampaio Correia, que nem subiu. Então, assim, exatamente. É um time total de Série B. Não é um time... Assim, não tem, as nossas peças são fracas. Então, se não tiver, se mudar alguma coisa... Eu acho que, por mais que não vejam como soluções absolutas, mas já viu que com isso aí não dá. Então, sei lá, se a gente contesta um pouco mais o Cachaça desde o começo do jogo, Ribamar de titular... Mas o Cachaça acho que nem no banco tava hoje, Lucas. Eu acho que assim, deveria tentar alguma coisa, mesmo que seja, já a gente sabe que o elenco é fraco, testar alguma coisa, Ribamar titular, tentar o Gustavinho, tentar um Cachaça, tentar o Ian Sassi entrar pelo menos no meio do jogo no lugar do Azevedo, alguma coisa assim, porque senão, cara, o cenário demorou. Eu tenho uma impressão, assim, que falta nesse grupo, pessoa, a gente não tá lá dentro, a gente não sabe, mas aí é uma impressão de quem tá vendo de fora. Falta aquele tipo de jogador que chama a responsabilidade para ele. Talvez o papo do grupo é muito importante, o grupo tem que ser unido, isso é óbvio, não é isso. Mas numa Série A, você precisa ter, por exemplo, um meio de campo que fala, não, vai acontecer, entendeu? Igual, por exemplo, eu sempre falo que o Juninho, eu acho ele um cara muito tímido para ser capitão. Todo mundo faz, a gente já viu a preleção dele, não sei o quê, e aquela coisa toda. Mas, por exemplo, você pega o jogo de quarta-feira, e o jogo de hoje também, tá? O Rodolfo foi lá e perdeu o pênalti. Aí o time inteiro caiu, o psicológico foi lá embaixo. O técnico ali, cara, ele não tem nada para ele fazer dentro de campo, entendeu? Quem tem que fazer ali são os jogadores, não tem jeito. Então, se você tem um capitão um pouco mais... Vou dar um Wellington Paulo, vou puxar aqui um exemplo mais. Um Wellington Paulo que chega e, gente, vamos lá, porra. Não, perdeu, foda-se, vamos pra frente. Vamos jogar bola. E eu acho ele muito calado, assim, minha impressão, sabe? E aí, numa Série A, isso falta mais ainda, essa coisa do chamar a responsa. Contudo, você pega o Ribamar, por exemplo, não vou defender ele aqui não, mas ele é um cara que já jogou Série A. Sabe? Então, ele entende esse clima um pouco melhor. E nós estamos com muita sorte ainda de não ter público. Como é que esse grupo aí ia reagir jogando nos grandes estádios do Brasil, com público de Corinthians, com público de Flamengo, com público de São Paulo, com público de Inter, Grêmio, não sei o quê, não sei o quê. Pesa, gente. Vocês não acham que pesa, não? Não, pesa. E só para pegar o dado que o Thales falou. A gente teve dois chutes no gol na primeira partida contra o Atlético. E olha que a gente jogou uma boa parte com um jogador a mais. Dois chutes no gol na segunda partida, no gol. Aí tivemos 4 contra o Atlético Paranaense, chutes no gol. 3 contra o Criciúma e 4 hoje de novo contra o Corinthians. Nossa, muito pouco, cara. Quantos no total? Desculpa. Aí deu 4, 8, 3, 11, com mais 4, 16. 15. Em 5 jogos. Quem é? Uma média de 3 gols por partida, deu 15, 3, tá certo. 3 chutes, Filipão. É. 3 chutes, meu bebê. Quem deu os 3 gols? Ou seja, é um chute a cada meia hora de jogo. E isso porque os pênaltis, eles foram considerados com chute pra fora, porque nem o gol eles acertaram. Então, bicho, um time que dá um chute a gol a cada meia hora... Tem alguma coisa errada, não tem, já? Como é que vai fazer gol? Não. Me explica, como é que faz gol? Assim, e aí, eu concordo com o Lucas. Quando... nem por sorte, né? Que a gente consegue a sorte conseguir uns pênaltis e, não... e nem assim a gente consegue. Cara, um chute a cada meia hora é muito pouco. É muito pouco. Entendeu? É muito pouco. Não tem jeito. Uma coisa que eu acho assim, o Lucas tá certo quando fala que o elenco não é bom, o time não é um primor técnico. Mas até nisso, o Lisca tem culpa e tem uma culpa grande. Porque assim. Ele fez aquela. A gente teve a pataquada toda da falta de avaliação, né? De vamos começar o Mineiro com os meninos da base pra ver quem dá pra aproveitar. O pessoal é muito ruim, vamos começar com o profissional então, dá menos férias pra eles. E assim, liberou pouca gente, que saiu pouca gente, saiu o Messias até que era titular absoluto do time. E bem ou mal, o Cachaça chegou por indicação dele, o Valora veio por indicação dele, o Eduardo veio por indicação dele, o Rush veio por pedido dele também, e ele veio até justificando que ele é um cara que consegue fazer lateral, que também vai conseguir substituir o Azevedo. Então assim, ele trouxe jogadores que ele pediu. O Ribamar não vou colocar tanto, porque acho que foi até mais um negócio de ocasião, né? Já que não é exatamente um primor. E acho que Ribamar é um papo antigo na América. Desde sempre se fala em isso. Ribamar, e até muito por essa especulação antiga que se tem, né, dele. Uhum. Pode até ser que foi mais a diretoria, mas ainda assim. Ele está se mostrando até uma opção mais viável do que as opções que tinham buscado antes, né? O que é de assustar, assim. E então o Lisca não dá para tirar a culpa dele no esquema todo. Ele tem muita culpa para a montagem desse elenco. Não dá pra saber, não dá pra ter o papo lá dentro exatamente quais foram todas as indicações dele, todas que a gente trouxe. O fato foi, do pessoal que a gente trouxe, foi tudo indicação delezinha certinho que a gente trouxe. E a maior parte deles não entra. O Cachaça não foi pro banco. O Eduardo não conseguiu fazer o Diego Ferreira ser reserva. As peças, o Rucho não joga. É, o Rucho vai ser titular, isso eu tenho certeza absoluta. É o pior. Igual, ele foi um pouco melhor que o Marlon hoje, mas porque ele pegou um Corinthians e não tava mais atacando. Então tudo que ele tinha que fazer era trocar passa na frente, que era o que a gente tava fazendo. Se ele tivesse que defender ali, estaria na bosta igual, porque ele não é um cara que marca, não é um cara extremamente rápido. Então assim, não teria feito diferença se ele tivesse começado jogando pro jogo como um todo. E o pior, ele tá abraçado com as peças do ano passado, que ele mesmo no ano passado fala, nosso ataque, né, não funciona muito bem, né, a gente, infelizmente nós fazemos poucos gols, e ele manteve esses caras, quando claramente ele tem duas opções no banco que mostram mais, principalmente o Gustavo. Desde o Campeonato Mineiro ele cria mais chances de gol do que o Juninho e do que o Alê. Ele cria mais chances de gol que esses caras, e cria mais até do que o Azevedo, se for colocar. Ele até, se colocar ele de ponta, ele ainda cria mais chances de gol que o Azevedo cria. Ainda que o Azevedo, de vez em quando, aparece para finalizar, e o Gustavinho não tem se mostrado um bom finalizador. Mas essas peças não são titulares. E assim, eles... O Ribamar nunca teve uma chance de fazer um jogo titular. E o Rodolfo não tá pedindo passagem, ainda que ele tenha sido artilheiro do Mineiro. Ao que pese que ele foi artilheiro porque jogou... bem mais jogos do que o segundo e o terceiro colocado, que tem um, acho que fez um gol a mais, né? Tendo jogado, acho que uns 5 jogos a mais do que o Keke, por exemplo. Então, assim, isso dá pra mensurar também. Ele fez mais gols porque ele é quem recebe mais bolas e porque jogou mais jogos. Não porque ele tem uma competência ofensiva gigantesca. E ele já não tá se justificando. Vi de que Copa do Brasil contra a Ferroviária, a gente só foi para os pênaltis porque ele perdeu um caminhão de gols, ele não conseguiu nem acertar o gol naquela partida, que a gente criou bem mais do que normal. esses últimos jogos todos, ele não acertou. Eu brinquei com o Jairo, que o Jairo escalou o Rodolfo. Ah, ele tem que fazer um ponto, né? E atacante, só de fazer ter um chute defendido, ele já ganha um ponto. Eu falei, mas nos últimos 4 jogos ele não acertou o gol. Então, assim, você acha que ele vai fazer um ponto? E não fez, né? Fez 0.30. Não, vergonha, então, vergonha total. Pois é, e aí, assim, eu pra mim, se a gente for manter esse 4-3-3 que a gente tá utilizando, no meu entender, o meio que eu faria seria Zé Alê, se quiser jogar, se não, Bruno Nazário, Zé Alê e Gustavinho, e nas pontas, Ademir e Rodolfo, e Ribamar centralizado. O problema disso é que Ademir e Rodolfo tem que marcar no esquema do Lisca, né? O Ademir até que marca. Pois é, mas ele... Mas Rodolfo o, não. Tanto que o Lisca é doido com o Azevedo, justamente porque o Azevedo marca bem. Mas o meu medo, pelo que eu entendi hoje, que eu fiquei com um pouco de medo, é do Lisca colocar o Rodolfo no lugar do Azevedo e o Ribamar no meio com o Ademir do lado direito. Porque quando saiu hoje, saiu o Azevedo. Pra ele dar uma, assim, ajustar pra jogar o Rodolfo junto com o Ribamar, né? Bom, a julgar pelas últimas atuações do Rodolfo, tá difícil dele, porque assim, seriam dois caras que na teoria, que, cara, até parece ter piada, né? Os dois artilheiros do nosso time, Rodolfo e Ribamar. Tipo, esses dois caras que seriam os nossos fazedores de gol, né? Então não sei muito como é que ele vai armar o time, não. Não, a julgar, eu até. A gente nos últimos comentava disso, de colocar o Rodolfo pela beirada porque ele tava ajudando a criar. Mas a julgar por como estão sendo os últimos jogos do Rodolfo, eu já acho até que dá pra colocar o Ribamar no lugar dele e manter o Felipe Azevedo. Eu acho que o Rodolfo hoje não tá justificando o time titular. Hoje, assim, ele pegava umas bolas ali que perrava o domínio, não conseguia acertar um cruzamento, tava errando passe. Ele hoje jogou digno de Ribamar nos seus piores dias. Então, assim, ele não tá justificando nem com aquele esquema de ser um cara que ajuda a armar jogadas, que nem isso ele tem feito bem. E no jogo de hoje mesmo ele não conseguiu fazer nada. Nada, nada, nada. E aí pesa outra, né? Que o time mal, sem criar, e ele ainda não mexeu no intervalo. Ele vai deixar pra mexer. Ele nunca mexe, cara. Ele nunca aos mexe. 20 minutos. Eu até brinquei, né? Que o primeiro tempo tava horrível, assim, aos 20 minutos ele muda. E realmente, ele mudou aos 18 minutos. Não faz, isso assim, não faz sentido. E as mudanças até melhoraram um pouquinho. Isso, porra, muda no intervalo, mexe alguma coisa. Eu acho que o Lisca tá desmotivado também. Mas melhorou, sentiu. Felipe, porque do outro lado. O time do Corinthians, volta a dizer, igual eu falei no resumo, o time do Corinthians é horroroso. É horroroso. O atacante deles é o Luan. O Luan hoje conseguiu ser tão ruim ou mais ruim do que o Rodolfo. Vocês lembram de algum lance do Luan? Não teve. Então, assim, o Corinthians, nós pegamos um time horroroso. A próxima rodada, a gente pega o Flamengo. A gente vai pegar. Agora não é mais Luan, não. É Bruno Henrique, né? Que é a correria dele. Uma proposta diferente. O Corinthians, como tá numa fase ruim, eles fizeram um gol ali, viram que o Amendo tava criando e abraçaram lá atrás. O Flamengo, já é daquele time que a proposta que faz o primeiro, vai buscar o segundo. Faz o segundo, vai buscar o terceiro. Não, para, Felipe, para. Vai buscar o terceiro. Aí... Se continuar assim, o Flamengo vai buscar 10 contra a gente. Nós tá fudido. Cara, mas olha só. Essa partida tem que ser uma partida, tipo assim, da gente perder no máximo de 2-0, sinceramente. Pelo que a gente tá jogando. Pô, pega o elenco do Flamengo. É sacanagem. É desleal. Eu acho que a gente vai dar sorte. Eu acho que o Gabigol não deve poder jogar, né? Tá na seleção. Mas você perder jogando é uma coisa. Você perder com a apatia que nós estamos perdendo os jogos, isso que me incomoda pra caralho. Eu concordo com o perder pros times que nós perdemos. Falamos 3 últimos jogos. E empatar com a apatia que nós empatamos. Nós empatamos com um time que foi rebaixado no Campeonato Catarinense, gente. Gente, vamos conversar. Porra. Um time como o América, ele pode faltar tudo. Menos vontade. Ele pode faltar tudo. Pode faltar dinheiro, pode faltar número na camisa, pode faltar tudo. Mas não pode faltar vontade, não, bicho. A turma tem que entrar todo jogo pra, sabe, pra lá buscar um ponto, buscar 3, seja o que for, né? Então o que que acontece? A gente vai jogar lá contra o Corinthians, jogar aqui contra o Corinthians, não pode ser essa preguiça, não, bicho. Não pode ser essa preguiça, não. E até começamos bem no fato de marcando pressão, o Corinthians não conseguia sair jogando. Você fala, beleza, pode dar alguma coisa, né? Só que aí o pessoal foi cansando de fazer essa marcação pressão, foi reduzindo, o Corinthians começou a gostar do jogo. Não gostando tanto, porque eles também são bem limitados, né? Mas foi o suficiente, né? E essa apatia, você pega... O Lisca mudou. O Lisca está mais apático também. Eu acho que o time está sendo um reflexo dele. Porque ano passado... até os jogos da Copa do Brasil, a gente pegou o Palmeiras e encarou de cima, o time tentava ir pra cima, era um time bem pior, mas você via que tava tentando. Agora, para esses jogos contra desse ano como um todo, o time tá apático. O Lisca tá mais apático, o pessoal até fica brincando, mineiro, ah, o Lisca tá mais calmo, não tá falando com falante quanto tava antes, não sei o quê. E o reflexo disso é que o time também perdeu aquele ímpeto, né? Calma. Não é mais aquele time aguerrido que era antes. Isso tá pagando o preço, né? Não pode falar, desculpa. Não, e é foda, porque ele. Você vê. Tem jogadores que são símbolo disso, né? Eu ia falar que o Ale e o Juninho são muito disso. Eles são jogadores que. Eles mostram um pouco apatia. Com o time apático, eles ficam piores ainda. Eles ficam sem função. Fica aquele meio campo morto. E sobrecarrega o Zé, né? Isso aí. Acho que o único vibrante. Eu achei um ponto interessante hoje. Não que eu acho que tenha feito uma partida boa, pelo contrário, até entrou na nossa lista de Colatina, mas quando o Paulo já tava quebrando lá pro final do jogo, o negócio tava ruim, e o Lisca fez aquelas mudanças, o Ale resolveu chamar o jogo. Não sei exatamente se aconteceu alguma coisa, tomou um choque no rabo, sei lá, mas ele resolveu, começou a querer participar do jogo, aí começou a falar mais o nome dele, pegar a bola rápido pra bater e tal. Eu não sei, alguém gritou com ele, talvez precisou de alguma coisa assim. Até foi mais pro final, mas, poxa, podia ter ficado assim o jogo inteiro, né? Eu vou pedir para você me mandar privado o seu endereço, tá? Manda no WhatsApp o seu endereço. Vou mandar o iFood entregar aí 6 latinhas de Red Bull, viu? Tranquilo. Tá dormindo aí, meu filho? Então, vou ser sincero. Você quer que a gente jogue as cartas na mesa? A gente joga, tá? Aqui a gente é muito transparente com as coisas. O que acontece? Foi feriado quinta-feira, eu estou bebendo desde quinta-feira. Ontem eu fui pra roça, enchi o melão, comi pra caralho, hoje churrasco meu sou, comi bebi pra caralho. Eu estou morto, eu estou hoje um Rodolfo. Derrota, que derrota. Você levou o Rodolfo, e, você? E os meninos desleucos, eles estão debatendo bem, deixa eles falar. Eu tô achando até que... Só um minutinho, agora eu falo. Você me pediu a minha palavra, eu tava quieto aqui. Isso aqui, essa porra aqui, tá parecendo até que é programa meia boca que tem terça-feira, de um atleticano. Que chama a hora do coelho? É isso aí, eu não vou falar, porque senão eu vou falar que eu sou picante, que eu tô com dor de cotovelo, o caralho. Fica lá, os caras vão e falam, todo mundo parece que tá dormindo, todo mundo tá com sono, entendeu? Um negócio todo sério, um saco. Eu só assisto porque você tá lá, e meu bebê acha. Mas não vou curtir aquele negócio, porque eu não curto aquele cara lá do Atlético, mas nem fudendo. E o seu bebê, o Alisson, acabou de falar aqui, ó. A Lê jogou com mais sono que o Thales fazendo o programa hoje. Tá aí, ó. Te cornetou. Realmente, eu tô com sono pra caralho. Eu ainda tenho que ir pra casa ainda, eu tô fudido. Amanhã acorda 5h30 da manhã. Eu perco tempo, eu adoro fazer isso aqui, mas a gente tá aqui nesse programa aqui, debatendo sobre a América, pra aqueles danados lá, que ganham bem, não tem ninguém que ganha mal lá, fazer o que fizeram hoje. Amanhã é o babaca aqui, gente, seu jogador meia boca. O babaca aqui acorda 5h30 da manhã, tá? 8h da manhã, tá o telefone dele tocando e cliente me metendo ferro, comendo o meu rabo. Ah, porque tá faltando isso, porque não entregou, porque não sei o quê, não sei o quê. E eu sei, amanhã é dia de folga pra vocês, vocês estão muito bonitão. Uns vão pescar, que sim, pescar, pesca bosta nenhuma, tá? São uns pescadores de meia tigela, uns pescadores de merda. Pescador de verdade não vai em pesca e pague nunca, tá? Esses pescadores meia boca aí, esse Rodolfo, pescador meia boca, tirar fotinho, põe em Instagram. É e não é pesca e pague, é pesca e solte, rapaz. Ah, pesca e meu pau. São uns porcaria, porque assim, nem pra Sky eles conseguem, não faz nada, entendeu? Sempre um cara pra fazer pra eles. Então é uns porcaria. Talvez seja isso, talvez o Rodolfo e esses caras estão precisando de um joga e pague, joga e solte. Né? Alguém que entra, faz o gol pra eles e ele sai pra comemorar e posta no Instagram e no TikTok. No caso deles, estão como não joga e recebe, né? Em vez de joga e paga, eles não estão jogando porra nenhuma, mas estão recebendo. Bicho, puta que. Em dia, bonitinho, até antes. Puta que. Deixa eu ler os comentários aqui. Eu vou te ser muito sincero: o jogo de hoje eu fiquei puto, mas o de quarta pior. Porque hoje, assim, por mais bosta que seja o Corinthians, por exemplo, é um time de Série A. Ok, é um time de Série A e tal. Verdade. Né? É torcida, o caralho A4, imprensa, o caralho A4. Mas nós empatamos com o Criciúma dentro de casa, bicho. Tem muita coisa errada aí. Por isso que não mudar o time e ficar nessa passividade toda. Até porque a gente ficou naquela... lançou o seu Jair, falou que no grupo das pessoas igual eu, que são os velhos, pediu fora a Lisca. Sei lá se vocês estão errados. Pra ficar com o cara com essa passividade, pra ficar sentadinho lá, contrata eu. Eu fico lá sentado também, eu só olhando. Pede pro carecão lá, o Cauã, né? Cauã Raymond feio. Pede pro Cauã Raymond feio trocar os caras e pronto, acabou, ué. Nós vamos discutir isso aqui, você já tá no momento fora a Lisca. Deixa eu ler alguns comentários agora? Posso voltar a dormir? Não. Preste atenção. O Joaquim Botinha. O Lisca vai morrer abraçado com Juninho e Alê. Show de horrores. O Bruno Valverde falando que terrível Lisca, terrível. Cara feia, pra mim é fome. Não tática de futebol. O Otto Mol tá aqui falando que só uma defesa do Cássio durante o jogo. Acredite se quiser. Realmente a cara do Lisca tá uma cara assim, de... Acho que não tá querendo ficar no América. Paga, pois é. Recebe em dia. Que ingratidão que é essa, bicho? Ah, puta que lá merda. Thiago Ribeiro. Salve, Decadentes. Alguma perspectiva de reforço ou vai ser essa sofrência até o fim do ano? Precisamos reforçar nosso ataque, meio de campo urgente. O Alencar Sobre os comentários, desculpa, achei que você ia pular de comentário, mas eu acho que as duas coisas, mesmo se viesse com reforço, vai ser essa sofrência até o final do ano. Então uma coisa não elimina a outra, não. Porque a não ser que o América contrate 11 jogadores de Série A, chega em vez de ser investidor árabe aí, não tem muito reforço que ajuda a gente, não. Ô, Lucas, eu detesto ser que esse cara gorento, né? Que esse cara chato só aparece pra falar que o time tá uma merda, mas o rapaz aí que comentou aí, esse Bruno, né? Até me desculpa aí, mas assim, ele falou que a gente precisa contratar meio de campo e ataque. Isso é porque a gente só jogou com time merda. A hora que a gente pegar um Flamengo, nós vamos ver que a gente precisa contratar pra defesa também, né? Até pra gandulas bobear. Alguém pegar um time bom mesmo, de verdade, e a gente for arregaçado, nós vamos ver que o antes é horroroso. É, tipo isso. A gente já viu que ele é horroroso, ele só tá quebrando o galho porque a gente tá pegando time merda. Mas por enquanto, como os times nós estamos pegando são muito ruins, são muito porcaria, a gente só vê que a gente não consegue fazer gol. Só isso, a gente não tá vendo. Mas a gente pegar time bom, a gente vai ver que a gente tá fudido lá atrás. Isso aí. Alguns grupos que eu participo com o Alencar e tal, ele falou que estão atrás de contratações, mas não sei de nenhum buchicho. Eu não sei de nenhum buchicho. Pronto, que vem, porque. Tem 6 meses que estão tentando contratar. Pois é, eu não sei de nenhuma negociação que está acontecendo nesse momento, então não sei dizer, viu, Thiago? A gente fala, né, que as pessoas, a gente tem os amigos do peito, a gente conta nos dedos, né? O Lisca já contratou os 5 amigos que ele tem. Então aí fica mais difícil, né? Agora para trazer um amigo fica difícil. O Lisca não jogou com o Cristiano Ronaldo, com o Messi, não, né? Só para saber. Não. E além dos 5, ele ainda trouxe o 6º, o Bessades lá, o rei da entrevista. O Marcos Graça, boa noite, Letos. Essa semana deve voltar o Lero Lero sobre investidor estrangeiro. Toda vez que ameaça uma crise, vem essa conversa mole. Clube Empresa na América virou aquele mesmo papo do toda, América. Quando o Cruzeiro levava uma tasca antigamente, estava chegando um investidor para construir um estádio. E lá no Barro Preto, e o Riquelme já estava em Confins. O Riquelme foi contratado nas Marias 20 mil vezes. Toda vez que eles levavam uma tasca, o Riquelme estava chegando. Então, o Clube Empresa virou nosso Riquelme. Nós tomamos fé quarta-feira. Quinta-feira, lança o uniforme. O uniforme é esse aí, ó. Saudade da Pitangui, que chama esse uniforme aí. É outro assunto. Você olha para o uniforme e fala assim, gente, que saudade dos camelô da Pitangui. Olha. Pior que é, viu? Não vou dizer que é, não. Eu não tô criticando porque não tem meu tamanho, não. É porque realmente. Porque se tivesse o meu tamanho, eu compraria, porque eu sou um imbecil. Eu compraria todo, mas não tem meu tamanho. Eu compraria aquela sabor melancia, eu compraria. Eu sou burro, eu sou idiota. Mas não tem meu tamanho. O Júlio Oliveira tá falando que o Corinthians também foi ruim, igual foi falado aí, né? O Tavis falou. O Bruno Marcos, o time é ruim e a camisa é horrível. Só o América sabe passar vergonha e vai cair em campeonato com menos de 3 times grandes. Desânimo total. O Carlão Vogas está aqui falando. Ó. Boa noite, jogamos muito pouco. Só criamos um pouco quando o ataque tinha Nazário, Ademir e pasmem, Ribamar. É isso aí. O Flávio Azevedo está falando. Sem contratar 5 jogadores de Série A já era. Vou gravar essa opinião. É muito óbvio. Acorda, Alencar. Você quer cair, Lisca? Vai morrer abraçado com Azevedo e Alê? Eu tô com o Flávio, mas eu acho que até 5. Nem precisa ser 5, acho que 3 já resolve o nosso problema. 3 reforços de Série A pra entrar. 3 caras pra entrar. É isso aí. O Ricardo Itaúna, Lisca vai cair com Juninho, Rodolfo, Alê, Diego Ferreira e Felipe Azevedo. É o que a gente tá vendo aí. O Sérgio Luiz Raso tá aqui falando, ó. Ou contratamos reforço de verdade ou vamos lotar pra Série B. O Tomás Drummond, boa noite, Decadentes. Primeiramente, Alê e Diego Ferreira não podem jogar mais. Um é muito lento e o outro erra todos os passes e cruzamentos. Jair, sobre a questão de reforço, que meu comentário no começo foi sobre as semelhanças desse ano com o ano de 2016. Se essa semana o Alencar vier falando que daqui a pouco vão chegar os reforços de 200 mil, aí sim completa também, mais um indício, né? Porque era o tal dos reforços de 200 mil, aí foi, chegou Loboa, Nixon, como é que chama aquele Mikael. Mikael, Cardoso. Cardoso. Nossa senhora. E o Juninho, 2016... né? E o Juninho que tá aí até hoje. Juninho, herança de 2016. Uma coisa que dá pra falar sobre 2016. 2016 a gente perdeu as duas primeiras partidas e na terceira a gente empatou. Eu acho que esse ano vai ser pior que 16, né? Porque achar que a gente vai empatar com o Flamengo é muito otimismo, né? Tá doido. Se a gente arrancar um pontinho deles lá, meu filho, eu vou estar aqui comemorando, viu? Não é. Aí eu discordo vocês. O América é mestre pra fazer esses negócios esquisitos. Pior que é mesmo. É mestre para chegar. O jogo acho que é no Maracanã, talvez, acredito. Mas não deve ser nosso. É bem fácil a América ir lá, assim, meter 1-0, sofrendo, e a gente achar que a gente já tá no Libertadores. Escuta o que eu tô falando. Eu até acredito, se mudar o time, se entrar com esse nada, de hoje. Senhor, nada, não. A América é mestre para isso, Felipe. Pode ter certeza. O Marcos Lage, não vejo má vontade na equipe. Temos um elenco suficiente e fraco para a Série A. E que principalmente está batido demais desde as finais do Mineiro. Isso eu também concordo. Zé Ostaque, hoje eu vi má vontade. Desculpa, hoje eu vi má vontade. É, não sei. Eu vi uma má vontade. A gente não comentou sobre, mas eu vi uma má vontade do Ademir. Eu não vi o Ademir querendo participar do jogo, igual ele participa sempre. Eu vi o Azevedo, uma má vontade da dó. Eu vi o Alê. O que o Lucas falou aí foi ter alguma vontade de jogar bola aos 35, 38 minutos do segundo tempo. Então, eu vi má vontade dos caras hoje, sim. Fora o Rodolfo, que assim, que má vontade. Não sei se é pior que fica naquela balança, né? Preguiça, má vontade. Preguiça, má vontade. Não sei, ruindade também. Pode ser o legal, também. O legal, galera, que assim, quando o Jairo quer me interromper, ele fala, é isso aí, é meu pau, pô. É isso aí, tinha uma música assim. É que você fala demais, eu preciso ler os comentários. Mas eu tava dormindo, você me acordou, eu tava dormindo. O Zé Eustáquio Maia tem que falar com o Ulisses que o time que não chuta no gol não faz gol. Nós falamos isso aqui, né, Zé Eustáquio? Simples assim, time covarde. O Braulim, Luiz Roberto Filizola, duro, precisamos ser mais efetivos, jogam toda hora para trás. O Alex Denner está aqui, está sempre com a gente também, falando, muito difícil nossa sequência até aqui. Criamos muito pouco nos últimos jogos e, além disso, nosso ataque não funciona. Achei que o Ribamar, incrivelmente, entrou bem hoje. Lisca está lembrando o Giva. Eu fiz questão de ler só pro Thales se revoltar. Eu me revoltei. Aí, o Giva eu tô perdeu calado, a paciência com os jogadores com mais facilidade. Olha que merda. Olha, o Giva tinha até aquela. O Giva teve aquela clássica, quando o nosso camisa 10 não rendia, né? Que era aquela alternância que tava tendo entre o Mancini, Renan Oliveira e agora esqueci quem que era o outro. Que tipo assim, começava a titular. Aí a Mauri colocava o outro ia bem, né, quando entrava, aí tinha um jogo titular que ia até mais ou menos, aí o outro jogo ia mal, aí substituía, o cara que entrava ia bem e ficava trocando, revezando esses caras. O Giva tinha menos paciência, o Lisca não, ele tá numa paciência de Jó com os caras ruins. Que é de... que o Giva não tem paciência, não tem papa na língua, isso é clássico, tanto é que teve um jogo, ele não era treinador do América, não sei de qual time que ele tava treinando, ele foi pro jogador dele, não precisa marcar esse cara não, que ele é muito ruim. Esse eu conheço, esse aí é ruim. Deixa essa desgraça, esse eu conheço. É isso aí. Agora, rapidinho já, só uma coisa aqui, é bem extremamente polêmico, mas eu acho que o Mancini, no meio de campo do América hoje, seria bom, porque o Mancini pelo menos tinha vontade, sacou? Com todos os problemas extra-campo dele, não sei o quê. Eu acho que o Mancini daria certo ali naquele meio de campo. Segue o jogo, Jair. Segue o jogo. Vou seguir em frente. Nosso presidente Alencar, nosso ouvinte... Eu já tô preparando nossos corações pro Tardelli. Não fala isso não, cara. Puta merda, velho. Eu vou te falar. No último programa, quando falaram isso, eu fiquei extremamente puto. Hoje, eu só tô um pouco puto. Eu acho que... Não, eu tô muito puto. Não. O que eu tô dizendo é assim. Quando fala do Tardelli no América... Na semana, quando falou isso, eu fiquei revoltado, quase joguei o celular na parede. Agora eu só tô muito puto. Se não, continuar desse para, jeito... Para, não, porra, para, velho. A gente vai começando a aceitar a não, ideia. Não. Esse é o não problema. Dá, esse é o problema. Esse é o último ingrediente que falta pra completar o pacote de desespero, exatamente. Aí ficou ruim, você começa a trazer essas bombas. Você começa a trazer os Donizete, Para, velho. Para. Primeiro jogo ele ia machucar 8 meses. Eu não admito. Né? É, exatamente. Não, a questão disso, né? É o que o Jair falou. A gente vai aceitar e daqui a pouco nós vamos estar trazendo o posto Ipiranga aí, filha da puta que eu dei o América, pra já fazer chegar assim, ainda que tenha chances matemáticas de se livrar. Vai, estamos rebaixados mesmo, foda-se. Coloca o time lá pra jogar pelo empate todos os jogos. Aí ele faz um vucu-vucu ali, consegue um pontinho outro ninguém esperava, aí vai jogar a Série B com um time que vai ser, possivelmente, uma grana acima da Série B. A gente vai continuar o nosso endividamento e por aí vai. Ressuscitar a carreira dele, que não dá certo em lugar nenhum, por falta de competência mesmo. Esse é nosso presidente, ó, 30 minutos sem chutar. Alencar da Silveira Júnior, 30 minutos sem chutar uma bola no primeiro tempo. Alencar, nós fizemos um levantamento, não sei se você ouviu aí, que essa é a média, viu? Não foi só o jogo de hoje, não. Nos últimos 5 jogos, nós chutamos uma bola a cada 30 minutos. Então. O 03? Não pode chutar, não tenho, não. Não, eu ia para o próximo comentário. A hora que o Alencar vê o primeiro chute, passa 30 minutos e vai ver o segundo. Pior que. O que deixa puto é que aí você vai ver a entrevista do Lisca, ele fala assim: não, eu tô trabalhando, eu tô estudando, eu tô tentando resolver esse problema, mas eu não sei o que eu faço. Eu sei, caralho, troca a porra dessas peças que estão erradas. Porque, tipo assim, foi entrar o Ribamar e o Gustavinho, a gente chutou duas vezes. Pra mim tá meio claro o problema. As únicas coisas boas que tiveram nesse final de semana foram, primeiro, praga de americano pega e a gente tá conseguindo fazer isso com o Messias, coitado. Esse final de semana, partida tenebrosa do como o capitão do Ceará entregou a bola pro Marinho. E a gente tem que agradecer hoje o Palmeiras, que deu uma cacetada na Chapecoense, então não somos lanterna. Bicho, você tá falando esse negócio? Você tá falando. A gente então, Lucas, a gente deve ter secado o nosso goleiro do Sub-17, porque hoje ele fez uma das coisas mais ridículas que eu já vi no futebol. Nossa Senhora. Coisa de pelada, cara. Coisa de pelada. Pelada. Mas pelada assim, quando o goleiro é muito ruim. Olha, eu vi o lance e eu nunca fiz aquilo. Você não é um goleiro muito ruim, né, Bebê? Eu falei, tem que ser um goleiro muito ruim. Ah, só porque o meu nível muitas vezes é depreciado aqui por eu ter jogado. Eu tenho que ressaltar que eu joguei a gloriosa Championship de Gibraltar, né? Pra elevar o meu nível. Mas... Já, continua os comentários aí, querido. Não dá. Peraí, que deu um problema aqui, rapidamente. O Zé Ronaldo Pereira Júnior. Boa noite, turma. No jogo contra o Criciúma, acho que vale a pena o Lisca tentar começar com Ribamar, Gustavo e Eduardo em campo. Não sei se o Eduardo, pra mim, já mostrou o suficiente, não. Mostrou pra vocês? Vocês gostaram do Eduardo, sim? Cara, eu não sei. Não, Eduardo, melhor do que o Eduardo lateral, né? Como chama o quinto do lugar? Sim. Eu não sei, é o Ramon. Eu não sei se o Eduardo é... Eu não sei se o Eduardo mostrou futebol pra ser titular, mas o Diego Ferreira, com certeza, não. Então, se for pra testar alguém, eu prefiro que a gente comece com o Eduardo mesmo. E foi interessante que, assim, essas trocas posição por posição são difíceis de acontecer quando o treinador não tá querendo fazer a mudança tática, né? E hoje o Lisca falou, se você, não, o Marlon sentiu lesão. No Diego Ferreira, não. Ele tava mal mesmo na coletiva. Então, realmente, eu acho que ele perdeu a paciência. O Diego Ferreira é aquele jogador que podia fazer dar o de rodô e falar assim, não é que eu tô mal, é que a qualidade dos adversários subiu, porque ele é aquilo lá mesmo, ele é aquele cara rápido que vai chegar ali, só que quanto melhor os caras, pior ficam os cruzamentos dele, né, porque fica mais pressionado. Mas assim, é dose, né? É um negócio sempre polêmico, todo ano é a mesma coisa, a gente repete os discursos aqui, mas o não aproveitamento da base, bicho, é impossível que um Lucas Luan seja pior do que os nossos laterais hoje. É impossível que um Thales seja pior que os nossos laterais. Esses se dois, for, pode fechar a base. Pode fechar a base. E só, assim, só para citar esses dois, é melhor, é muito melhor você passar raiva com o Lucas Luan, que deve ter um salário baixo, do que com um Alan Ruschel, por exemplo. Sacou? Então, assim, a avaliação não tá legal. A avaliação de elenco não tá legal, cara. Nós estamos desperdiçando dinheiro. Ah, e isso fica claro a partir do momento que o Diego Ferreira não era titular absoluto na Série B. Vale lembrar que ele perdeu a posição pro Daniel Borges, recuperou porque o cara machucou. Ele não era, tipo assim, também não era, brigava por posição com o Leandro Silva. Então não é um cara que na Série B a gente falava, esse é o lateral que a gente tem que ter. Ele ficava ali como menos pior. E aí você pega esse cara, ele vai pra Série A, aí você fala assim, ele dá conta. Eu vou trazer um lateral aqui pra compor o elenco, vou trazer esse camarada amigo meu de 34 anos aqui, eu confio nele. E o cara não consegue tirar esse camarada aí, porque também não vem jogando, né? Então, tipo, aí é você vê, você não sabe o elenco que você tem, né? Você claramente fala, esse lateral bosta que eu tenho aqui não vai dar conta, eu preciso de um cara que vai chegar pra ser titular. Não, você traz um cara bosta que não consegue nem sequer incomodar o Diego Ferreira. Esse que é o problema. Deixa eu só passar aqui rapidamente... Tem muitos comentários hoje. Gustavo Lacoste está aqui falando que é hora de sair do 4-3-3. O Pedro Prats, Juninho atacando como ponta, Diego Ferreira horrível. Pessoal aqui falando sobre 4-3-2-1 também. Algumas outras formações. O Paulo Braga falando que é preciso dar um sacode no time, que o time está bem desanimado mesmo. Deixa eu pensar em algumas pessoas. O Miller Melo participando aqui. Está aqui falando que tem que tirar o Felipe Azevedo e o Rodolfo. A Gleina Mendes está aqui a ler o Rodolfo e Rodolfo muito fracos hoje. Zé Alves Aguiar, nosso parceiro. Salve, salve, Coelhada e Itabira. Deixa eu ver aqui mais alguns. O Flávio Capurusso está falando que quando um time depende do Ribamar, a gente pode jogar toalha. É, realmente, depender dele é complicado. O Lucas Nassif está aqui falando que para ele Ribamar fez o que hoje, não sabe dominar a bola. É, o Elton falando que acompanha o Coelho há 50 anos. Criou uma expectativa e está decepcionado. Nenhum contratado assumiu a titularidade. Só uma questão sobre o Ribamar. Não necessariamente um grande centroavante, ele precisa ser um jogador técnico e craque. Ele tem que saber colocar a bola para dentro da casinha. E isso hoje o Ribamar mostrou que ele tem condições. Ele tem condições de ser mais produtivo do que o Rodolfo. Ele ganha bolas de cabeça, ele chuta forte, ele tromba melhor. Então, assim, ele tecnicamente é um fiasco, realmente. Ele não consegue fazer. Você der a bola para ele e fala assim, faz 5 embaixadinhas. Na segunda, a bola caiu. Mas, assim, foda-se. Se ele colocar a bola para dentro, cara, feio é não fazer gol. Não, digo mais. Ainda nessa. Pensem só. Se aquela enfiada do Gustavinho vai pro Rodolfo, a do, o gol impedido. Vocês acham que o Rodolfo guardava? Ele não chegava naquela bola, não. E se chutasse? Também não ia no gol. O Rodolfo, de um tempo atrás, fazia o gol. O de hoje, não. Futebol é fase. A fase do Rodolfo hoje é péssima. É, o Bruno tá aqui. Será que o América não... O Bruno Marcos. Será que o América não contrata para guardar grana para as obras do CT? Bruno, até onde eu sei, são coisas completamente separadas, tá? Uma coisa não tem a ver com a outra, não. Mas, né, acho que é direito do torcedor saber isso. Até onde eu sei, são orçamentos diferentes que não se relacionam, mas enfim. Deixa eu ver aqui mais. O Alisson Fernandes também está aqui falando um pouquinho mais. O Matheus Cruz, essa apatia do time deve ser falta de bicho também. Matheus, né? Não, viu? Porque na Copa do Brasil tem bicho, o bicho é alto e estava tão desanimado quanto, talvez mais. O Lucas Nassif está falando que a própria diretoria desanima os nossos técnicos, está sendo assim com o Lisca, e já vimos esse filme com o Anderson Moreira, que após a diretoria perder o Serginho, Anderson chutou o balde e foi para o Bahia. É, mais ou menos, né, Lucas? Também a mala de dinheiro pesou também a favor, né? A Messione Assunção está falando que o Felipe foi ótimo, decadente, excepcional. Amo. Aí, Felipe, elogio para você, ó. Não é só o Thales que é elogiado, mas não. Ah, roubou do Thales aí o fã. Tá vendo? Isso aí. Felipe, fica aí nessa sumeira toda. Bruno Palmeira, vexame uniforme, feio e cai nos pedaços. É, não é fácil. O Carlão tá aqui. Jairo, cadê os reforços que nos falaram lá no CT? É, eu e Carlão, nós fomos no CT bater um papo com o pessoal lá, com o Euler e tal, e a gente conversou um pouquinho sobre alguns reforços que estavam para chegar aí, mas não chegaram ainda não. Não sei se deu ruim no meio do caminho, não. Peraí, só rapidinho. Sobre a questão de cair nos pedaços, eu não sei se foi pior, o uniforme cair em rede nacional num jogo do Corinthians, que é a maior torcida do Brasil, com os caras tudo ali comentando, ou se foi a justificativa que eles colocaram no site, colocando a culpa nos outros. Isso é muito feio, cara. Isso é muito feio, você colocar a culpa nos outros, sacou? Nós vamos, depois do baile com a Latina, nós vamos falar sobre uniformes. Aí nos pedaços. O Alencar falando aqui que o departamento de futebol está buscando. Em 2016 fomos campeões. E tá falando, você não foi campeão mineiro, não, Alencar. O Augusto Rezende está falando aqui de Copa. O jogo com o Flamengo deve ser em volta redonda por causa da Copa América. Marcelo Cossolari, a lei irritante, só bola recuada. Estou lendo aqui, gente, que é muito comentário, tá? O Felipe Reis, o que acontece com a lei não consegue chutar igual um adulto, só traque mesmo. Mas o Felipe Azevedo também está assim. Pois é. O Alan Carvalho está aqui, o Salão falou sobre reforço. É, falar. De graça, né? Que a gente quer ver chegar. E por enquanto é isso aí. Vamos para a bala e colatina, gente? Nós já estamos com uma hora de programa já. Bom, bala da galera, a gente sempre faz via Twitter, né? O eleito para hoje foi o Ribamar com 44,7%, seguido de Gustavinho com 29,8%, ninguém com 19% e Zé Ricardo com 6%. E achar 4 para a gente pôr na lista hoje foi difícil, viu, gente? Não vou mentir para vocês, não. O Zé Ricardo entrou na lista só porque ele é da base e a gente gosta muito dele. Ele fez um jogo ok. Fez um jogo ok. Ele mostrou vontade. Ele fez um jogo ok. Verdade. Os outros estavam mostrando. O problema é que ele mostra vontade, só que ele joga lá atrás, né? Então não faz muita diferença. Pois é. Eu vou votar no Gustavinho, gostei, dando parte de letra, abrindo espaço na zaga do Corinthians. E até para estimular, para ver se ele continua entrando. Então eu vou de Gustavinho. Felipe? Olha, para mim eu faço uma menção honrosa ao Ribamar, conseguiu fazer no pouco tempo dele mais que o Rodolfo nos últimos 5 jogos, mas vai o Gustavinho, porque ele faz o que a gente tem dificuldade, a gente fala, mas tem que comprar uma camisa 10, porque não tem ninguém que cria, ele cria, E ele vem criando desde o Mineiro. É o cara que tem um passo qualificado, que cria chance de gol, que dá assistência ou assistência para finalização. Mas ele, ainda assim, não consegue uma vaga no time titular. É incrível. É. Thales. Eu sei que a gente tem uma audiência aí da geração 7-1. E eu vou até falar essas palavras que eles gostam. O Gustavinho quebra linhas. Eu não sei que linha que é essa. O Gustavinho quebra linhas. O Ribamar, ele se posiciona bem, só que se posiciona impedido. Então eu não vou votar no Ribamar nem fudendo. Zé Ricardo mostra muita disposição, mas tá muito passo para trás. Ah, mas não tem ninguém na frente. Outro problema. Então eu vou voltar para mim no destaque do jogo. Ninguém. Ninguém. E você, Lucas? Eu acho que pela forma como foi, principalmente depois da entrada dele, o Gustavinho, acho que mereceu. É, deu um passo pro gol, fez a diferença, mesmo em termos de vontade ali. Eu acho que eu poderia votar no Ribamar também, se o gol não fosse impedido, mas eu acho que quem mexeu o time que entrou ali foi o Gustavinho. Legal. Então o menino Gustavo ganhou aí o bala de hoje, né? O Thales vai fazer aquela postagem bacana para ver se ele curte, né, Thales? Tô dando moral para esse cara mais não. Pô, que isso, cara. Colatina Volt. Tô doido pra um dia o Rodolfo ganhar o Colatina, que eu faço questão de colocar a foto dele pra um peixe. O Colatina Volt, em homenagem aos números que caem da nossa camisa. Eleito aí pelo pessoal, Marlon hoje com 29,4%. É uma pena, ele já ganhou vários balas, acho que ganhou uns dois balas aqui pra gente. É, com 29,4%, seguido por Lisca, o Sem Emoção, com 27,5%, Diego Ferreira, TikTok, com 25,5%, e Alê Sonega, com 17,6%. Essa foi bem disputada, hein? Essa aí foi muito bem disputada. Foi assim, tudo no limite ali. Então, entre essas opções, assim, a partida do Alê hoje foi... Nossa, esses quatro aí merecem cada um Colatina, na real. Porque os quatro foram péssimos e votar em qualquer um dos quatro é justo. Mas eu vou votar no Lisca, que parece que não tá vindo. Ele que deixa esses caras em campo, ele que faz a preleção, ele que decide. Então, vou no Lisca. Felipe? Lisca. Até porque ele disse que não sabe o que fazer para esse time começar a fazer gol. Imagina eu. Não, acontece que a gente já sabe, né? Já sabe quais são as peças que ele coloca, né? Então, tipo assim, aparentemente eu tô fazendo o trabalho dele melhor do que ele. Então... Pois é. Thales? Pela apatia, pela falta de tesão, pela preguiça, é Lisca. Legal, legal. Lucas? Ah, eu vou... Bom, apesar do Lisca, eu entendo, mas eu vou Diego Ferreira, cara, porque eu não lembro de ter uma partida tão bizonha do lateral direito assim, que não consiga acertar um passe. Deve ter um lance que foi bonito, o Zé Ricardo deu um lançamento por cima do Fábio Santos, o Diego Ferreira dominou, quando foi pra cruzar, cara, não sei. Ele mandou lá no... Se tivesse terceiro pau, seria no terceiro pau. Ele mandou longe pra caramba do gol. Cruzou pro outro lateral, né, Lucas? Cruzou pro outro lateral, bizarro. E o lance, gente, falta, gente, perto da área, nunca vi aquilo, o cara cruzar pro Juninho, o cara mandar pro Juninho cruzar, cara. Não dá pra entender. Então, mas... Diego Ferreira. Mas aí eu coloco um pouco na culpa do Lisca, né? Porque se é uma jogada ensaiada... Cara, pode ser, mas se você tem que ensaiar uma jogada que, aonde mandar pro Juninho cruzar é melhor do que você mandar direto pra área, é porque ele não tá com confiança nenhuma que esse cara sabe cruzar. Ô Lucas, eu fico imaginando aqui, o Felipe falou que é uma jogada ensaiada. Você já imaginou eles ensaiando esse negócio? Será que algum desses ensaios deu certo? Eu acho que não. É tipo o um ensaio do Cigano Igor. É brincadeira, viu? Lucas, então, Diego Ferreira, né? Isso. Diego Ferreira. Diga, Thais. Quem ganhou foi o Lisca, né? Foi. E só para sintonizar o Lisca, se ele estiver nos escutando aí, dando o privilégio de ser nossa audiência, falar com ele que, assim, time jogando que tá, a gente na zona de rebaixamento, empatando com o Criciúma, Sport TV, esse povo aí, CSPN, esse povo, não vai te chamar para dar entrevista não, filho. Então seu ego vai lá embaixo. Daqui a pouco você tá dando entrevista pra nós, nego. Ponto mais baixo da carreira. Sacanagem. Falando em entrevista, olha, pra gente, eu acho um absurdo. Eu gostaria de pedir o Jairo pra cobrar e o Alencar que nos ouve. A gente mandar a nossa pergunta ali pra coletiva pra parar com essas perguntas café com leite aí e falar assim, ok, se o time não cria, por que diabos você não mete o Gustavinho pra jogar? Seria um jogador que tá criando alguma coisa nessa bosta. Não, por que você com a porra do Rodolfo? Que... Fazer umas perguntas que ele... Mas aí eu vou aproveitar que nosso presidente está nos ouvindo e vou falar. Ele já permitiu. o departamento de marketing é que está barrando, viu, Alencar? Você nos permitiu. O cacique da ordem, o índio não obedece? Exatamente, exatamente. Poxa. O índio, quem não está obedecendo é o índio, mas o cacique deixou. O cacique deixou. Não vou, por quê? Mas é porque é assim, é porque a resposta não é assim. Ah, não, não é a resposta, você não mande. Não, agora não é a hora. Não, mais pra frente que vai rolar. Então, assim, a resposta não é um não categórico, mas também não é um sim, entendeu? Mas do dele foi, o do Alencar foi um sim. Isso eu tenho que assumir aqui, tá? A pergunta do Bruno Marcos, inclusive, o Alencar respondeu aqui, falando exatamente sobre isso. O Bruno Marcos perguntou sobre campo, CT, essas coisas, e a resposta do Alencar aí foi essa. A prioridade desse ano é futebol, patrimônio no futuro. Então tá. Nossa prioridade é ficar na Série A, e eu acredito muito nisso. Nós vamos ficar na Série A. Então a visão do presidente aí é essa, é dita pelo próprio aí, né? Então não tem... Ou sem Lisca. Não tem... Sim, o América é maior do que qualquer um, gente. É assim, nós vamos ficar assim na Série A. Temos que ficar para as coisas acontecerem. Bom, deixa eu puxar então o último assunto, gente. Volte, novas camisas. Eu sei que o Felipe, o Saci, o Pessoa e o Lucas já abordaram isso na quinta-feira, mas Saci continua não, dando polêmica. Você não Saci viu o não. Problema, né, nego? Saci foi não. Menino Gustavo, desculpa, gente. É porque o Saci ia participar. Saci virou estrela. Ia não. Ele Saci dormiu. Virou estrela. Virou estrela. Ah, a hora do coelho ninguém dorme, né? Você tá muito doído com essa hora do coelho, Thales. Você vai participar lá, você sabe muito bem disso. Não vou. Tem dois aí para participar, além de você. Bom, então, o que que acontece, gente? Foram lançadas as camisas na quinta-feira, né? Houve uma ação de marketing, inclusive, com o youtuber e tal. E aí, na própria quinta-feira, que foi feriado, a loja abriu às 1h30 e muita gente foi lá conferir a camisa ao vivo, né? Eu, incluso, fui ver vou a camisa só, ao vivo. Vou só fazer essa uma cornetagem, aproveitando, nem que 1h30 é nada, foi abrir lá para as 2h, viu? Teve uma meia horinha de atraso aí, né? Eu estou, inclusive, usando a camisa da Volt, né? Essa é a camisa nova, para quem não viu. Eu vou colocar, inclusive, na tela aí as cores novas, né? As camisas novas, para quem não chegou a ver. Eu vou colocar na tela aí para o pessoal, para quem não chegou a ver. Estão aí as três camisas, né? A camisa 1 e a 2, e as duas de goleiro, né? Uma camisa, as duas de goleiro de base vermelha e base roxa, e a... O mais bacana dessa história toda é a volta da camisa verde e preta como camisa 1. Listras largas, né? Um verde mais escuro. Uma bola aí. Você pode retirar essa foto lá? Muito obrigado. Nossa senhora. Por quê? Você estava tão revoltado? Não, essa foto aí me lembrou o seguinte: se o Cavicchioli me machucar, nós vamos de Ayrton na Série A. Não me faz sofrer, não, filho. Talvez pode ser o Jory ou o Léo Lang. É melhor. Eu prefiro. Mas então as camisas vieram num verde mais escuro, um verde mais escuro que ano passado, né? Daquela parte entre os dois verdes, o verde mais claro é um pouquinho, eu descendo é um pouco mais escuro ainda. E com o chamado verde camelô, né? É meio que é isso. E as golas inspiradas aí na famosa Malharia Petrópolis, que fez camisas pra gente nos anos 70, nos anos 80, né? Essa gola com uma listra verde no meio, ou uma branca com uma listra verde clara, né? Isso era e muito comum. Incomoda pra caralho essa gola aí. essa gola. Fica depois essa gola aí foi usada na camisa também, fica essa feio. Camisa, essa gola aí foi usada na camisa branca de 2019. Tem incomoda pra caralho essa porra aí. Foi. Mas a referência são as golas da camisa. A única que usava essa gola antigamente era a Malharia Petrópolis, que a gente chegou a fazer camisas com ela. Né? Então acho que resgataram isso aí. Vão resgatar a camisa de algodão, então? Hein? Pois é. Bom. O que acontece, gente? A primeira polêmica toda, a primeira polêmica tem a ver com o escudo, né? O escudo, eles fizeram, para quem? Eles fizeram um verde mais claro, na verdade, um amarelo marca-texto, aonde era o branco da camisa, né? Aonde era o branco. Do ano passado. Não, do ano passado era dourado, né? Aonde era branco, eles fizeram dourado. Esse aqui não, esse aqui é um amarelo marca-texto. Ah, tá, saquei. Tá? Inclusive o Volt também segue esse mesmo padrão de cor e tal. Bom, eu vou ser sincero com vocês, gente. Eu, como colecionador da América, camisa verde e preta é muito difícil ficar feia. E eu não acho que essa camisa seja feia, porque ela feia ela não é. Camisas preto, verde e preto da América é sempre bonita. Mas eu vou dizer que dos últimos 20 anos eu achei a mais feia delas, na minha opinião. E principalmente por essa questão do escudo nessa cor estranha. Acho que 2016 ganhou, não, Jair? Cara, então, 2016 tinha uma proposta de inovação. E essa aqui não tem uma proposta de inovação, cara. Não tem. Assim, lá, você vê que a camisa de 2016 até hoje, se você pegar, ou você ama ou você odeia, basicamente. Né? Tipo o Tales adora as camisas de 2016 e eu conheço um monte de gente que realmente adora as de 2016. A camisa de 2016 é maravilhosa. Mas ela é uma proposta de inovação. Então, beleza, se espera meio isso, assim. Agora, essa aqui tinha tudo para ser clássica e, principalmente, que nós estamos hoje, em 2021, é o cinquentenário da primeira conquista com a camisa verde e preta. Ano passado, nós já brigamos um monte no Twitter, tem reunião de conselho, saiu esse assunto, de que no ano que a camisa verde e preta, que é de 70, faria 50 anos, não houve uma camisa verde e preta. Porque a camisa 1 era verde e verde escuro, né? Então não era uma camisa, que é a camisa que o Thales está usando, né? Então, a camisa 2 eu achei bonita. Eu achei uma camisa bonita, achei uma camisa diferente. Camisa 2 do América, sempre muito padrãozão, mas essa é bonita, eu gostei. Não gostei das de goleiro. Primeiro que é uma cópia do que o Cruzeiro fez ano passado. As duas camisas de goleiro do Cruzeiro têm a mesma cor. Já me falaram na loja que esse modelo foi feito pelo América antes, mas lançou esse ano. Ou seja, né, na prática ficou sendo uma cópia do Cruzeiro. Não gostei das camisas de goleiro. A camisa de goleiro é uma paixão que eu tenho. Né, e não gostei, não gostei. E ainda tem uma outra questão, que é o tamanho. Tá? Para vocês terem uma ideia, eu todo ano faço um comparativo de tamanhos de camisa do América. Eu tenho que atualizar desse ano. Então eu pego, sei lá, desde aí eu comparo com uma Nike, que não é do América, uma Adidas, uma Puma, uma Lupo do América, uma Sparta do América, uma Finta, uma Cancha, uma... que mais? Kickball. Eu saio comparando camisas de mesmo tamanho ou de tamanhos semelhantes. Essa é a camisa mais apertada que eu já vi. Pra vocês terem uma ideia, eu gosto de camisa de futebol mais larga. A Sparta do ano passado, que já era uma camisa muito apertada, eu usava 3G. Essa aqui, eu comprei a 5G e tô incomodado. Vou trocar para 6G, tá? Detalhe que eu fui na loja do América com uma camisa 3G da Sparta. Então, vocês não vão me zoar falando que eu engordei, não, tá? Eu tava com uma 3G da Sparta, eu provei uma 5G e acabou que essa aqui eu peguei nova da caixa e tal. E eu tô achando ela apertada ainda. Depois que eu provei ela aqui, eu tô achando ela um pouco apertada. Ainda tem uma última polêmica que aí eu vou deixar pro Thales levantar, envolvendo o tamanho também. Você quer falar, Thales? Ah, Jara, é um assunto meio cansativo, cara. Parece que a gente acaba sendo chato. Assim, eu tô gordo? Pô, não estou magro. Não tô falando pra ninguém que eu tô magro. Mas eu tenho saúde, minha saúde tá em dia. Eu fiz um check-up esses dias, minha saúde tá em dia. Então, assim, eu só sou gordo. E é difícil, velho, porque assim, todas as... Eu comprei recentemente, vocês estão falando esse negócio, eu até mostro pra vocês. Eu comprei recentemente a camisa, acho que é de goleiro ou de treino do Esporte, que ela é laranja. Eu gosto pra caralho de camisa laranja. E eu comprei a camisa do Esporte laranja da Umbro deles, é extra G, ficou tranquilaça em mim, sacou? Comprei a camisa branca da Seleção Brasileira, acho que é extra G, ficou folgadaça em mim, sacou? E as camisas do América, elas vêm numa diminuição de tamanho que tá fudendo com a gente, sacou? Camisa de futebol é um negócio que, assim, ela não é pra você ficar coladinho, isso é óbvio, minha opinião, que eu acho que tem muita gente que pensa igual, camisa de futebol é um negócio pra você se sentir bem nela, tranquilo. Sim, sim. Por exemplo, você vai fazer um churrasco, se você tiver com uma camisa de futebol apertadaça, fudeu, cara, que o negócio vai ficar te incomodando pra cacete. Você quer um negócio mais folgadinho um pouquinho e tal. E assim, essa aqui, a primeira da Sparta, eu comprei a 4G. Já foi uma dificuldade do cacete pra comprar. Comprei a 4G. 4G ficou legal, mas ela tinha um tecido que colava na gente. Então, como ela colava, mesmo ela estando larguinha, quando você ficava suado, ela colava. Eu falei, eu gosto de tomar uma, eu gosto de um churrasquinho, não dá. Eu vou comprar uma 5G também. Comprei uma 5G, beleza, dá pra usar no meu churrasquinho tranquilo. A branca já é 4G, porque o tecido é diferente. A do ano passado, que é essa que eu tô com ela, só essa aqui saiu em tamanhos maiores. Eu comprei a 4G, a 4G ficou pequena. Ou seja, não tem referência nenhuma de tamanhos. Aí eu fui e comprei a 5G. Comprei até duas para deixar uma guardada, porque não, que essa aqui for pro saco, eu tenho a outra lá guardada. E esse eu não fui surpreendido, porque assim, eu fui na loja, a menina da loja, a Gleice, me prometeu que que teriam todas as camisas teriam tamanho 5G. Eu saí lá muito feliz e muito satisfeito. Mas eu jamais imaginaria que a 5G é uma GG, sacou? E o que mais me impressiona é as camisas têm os tamanhos nas tabelas de medidas delas, e provavelmente, se você olhar aí já nas costas, sim, da camisa aí tem 4, 5G, igual essa aqui também tem 4, 5, 6, 7, 8G. Elas não são lançadas, sacou? E não são, quando se fala nesse negócio, até um menino no grupo lá me deixou até extremamente chateado. Você é aluno de circo? Não, cara, nós estamos falando de 2 centímetros a mais de camisa, sacou? 2 centímetros a mais de camisa faz uma diferença do cacete, entendeu? E eles estão assim, o que eles fizeram esse ano? O que eu acho que foi uma sacanagem do caralho que eles fizeram esse ano? Além de ter diminuindo o tamanho, eles colocaram as camisas maiores, mais caras, sendo que elas nem existem, sacou? Chamaram a camisa de Plus. Mas Plus o quê? Plus Slim? Existe Plus Slim? Então, assim, até se o Alencar estiver nos escutando aí, foi até eu que te mandei uma mensagem, Alencar, pedindo para você olhar para a gente sobre essa questão da camisa e tal. Você falou que ia olhar, eu tô confiando em você. E outra coisa que é muito ruim, cara, nós somos tão pouco torcedor, né, cara? Então, assim, eu vou comprar uma camisa pro meu filho igual essa do Jair aí, mas eu não vou ter. Então, meu filho vai ter uma camisa do América, eu não vou ter igual. É e você legal, sabe quanto custa a infantil? É tão legal. Deve ser R$200. É tão legal. R$219. É uma camisa desse tamanho, assim, ó. É um absurdo. E assim, é tão bonito. Essa aqui eu comprei pro Vitor, meu menino. Tava em promoção, acho que eu paguei R$170 ou R$160. Que também, pô, uma camisa desse tamanhozinho aqui. Sacou? Mas pra quê? Pra que eu e ele andemos com as mesmas camisas iguais na rua, bonito. É tão difícil você ver torcedores do América na rua, né, cara? E aí o América parece que não quer. O América não quer. Fala assim, ah, não vou beneficiar minha torcida, não. Eles que se fodam. E o pior, alguém falou isso num dos grupos. Hoje tá muito mais fácil você comprar uma camisa de torcida, muito mais agradável e fácil. E até isso aqui, a qualidade dessas camisas aqui são muito ruins. Isso é inegável. Não tem ninguém que vai falar para mim que essas camisas, elas são boas. Elas não são boas, elas são muito ruins. Esse escudo aqui, ó, à medida que você vai lavando ele, ele vai quebrando. É um negócio impressionante, sacou? E você paga 200, vamos pôr a normal, é 230, né? 220, 230? 229, A normal é 219. 219. E a Plus é 229. Então, R$220, cara, o salário mínimo é R$1.000, cara. Sacou? Sim. Então, assim, é muito caro para a qualidade que você pega. E outra coisa, quando a América falou que ia ter a sua marca própria, que continua sendo uma marca própria, mas até onde eu estou entendendo, a gente não tem. A gente ficou pior. A América tem uma característica que tá me impressionando. Era Finta. Aí veio Lupo. Eu fiquei com saudade da Finta. Aí veio a Sparta. Eu fiquei com saudade da Lupo. Agora vem a Volt. Eu tô com saudade da Sparta. Sacou? Pois é. Eu vou te contar uma história. Para não alongar muito, é isso. Você sabe qual que é o tamanho da finta que eu uso? Da finta hoje, da finta. Hoje. Deve ser G. G. Para ficar folgadinho em você. G. Mas a M que serve. Cara, M eu não sei. Serve. Eu não tenho nenhuma M para ver. Mas ela tem finta legal, G. Mas ela serve. Brincadeira, né? É complicado. Não, ainda um comentário aqui. A questão da marca própria, a gente, ao invés de ter mais controle da fabricação dos uniformes, a gente passou, né, a produção lá do design para o pessoal do Footbox. E eles conseguiram cagar 2 anos seguidos, né? E não respeitando nem sequer aquele manual institucional da marca do América que lançaram. Sim. Porque os escudos não são os escudos que estão lá. Uhum. Então, assim... Não tem aplicação com esse... A gente conseguiu a proeza de contratar uma empresa para lançar os uniformes. E os caras, tipo assim, se a gente tem um manual que a gente fez, lançou, falaram do manual da marca, os caras pegaram, cagaram, enfiaram na bunda a porra do manual e fizeram a camisa do jeito que eles quiseram. Sem respeitar a história da América. Tanto do ano passado, quanto desse ano. O que eu acho engraçado, eu acho engraçado é o seguinte, sempre que chega a época de lançamento de camisa, começa a pipocar nos grupos um monte de camisa fake. Modelos, né? De modelos e tal. E todos os modelos fakes são mais bonitos que os que são no final. A Lupo, acho que vocês vão ter mais informados. Na época da Lupo, as últimas camisas lançaram, tinha tipo uma comissão de dirigentes do América que montava a camisa e lançou. A camisa que tá na foto do Lucas, eu acho muito bonita. A camisa do título também, da Série B, pô, aquela verde e branca ficou bonita. As últimas camisas da Lupo ficaram bonitas e foram camisas que passaram pelo crivo desse hall de dirigentes, né, de ex-conselheiros, ex-dirigentes e tal. Aí a gente lança a marca própria, deixa esses caras de lado, coloca uma empresa que não tem nada, eles conseguem cagar. E tipo assim, cagaram para a história do América. Nas duas camisas. A segunda camisa da Lupo, ô Felipe, segundo ano de camisa da Lupo, o América, né? Colocou um torcedor para desenhar a camisa. Para mim é uma das camisas mais bonitas que tem. Principalmente a camisa 2, que tem um verde preto aqui. O Samuel Pimenta, se não me engano, né? É muito bonito. Aí, só finalizando, já, porque eu já me estendi demais, não tenho o Lucas aqui para falar, sobre essa questão do lançamento das camisas, eu também achei um absurdo, porque o cara foi contratado. Contratar o cara lá, esqueci o nome do blog dele, que eu não conhecia, e pretendo não conhecer também. Esse dia foi louco, é o meu pau. Já que ele é um nome regaçado, né? Que esse nome é escroto, esse dia, coloca lá Decadentes. A gente não ia cobrar nada para ir lá. A gente ia, pelo contrário, a gente ia comprar a camisa dos caras. E a gente teria muito mais assuntos do América para falar com dois ídolos do que esse cara. Então, para mim, foi assim, de péssimo gosto. Só porque o cara tem 1 milhão de curtidas. Vai com essa curtida na cara do caralho, só. Detalhe, e ele ganhou a camisa, né? Foi. É, ele ganhou a camisa. Dizem então, as mais línguas que o número dele já soltou, né? ainda tem um mistério ainda na loja ainda, viu, gente, que lá tem uma camisa do América feita aí pela Esparta, não, é feita pela Volt, mas a marca que tá é Esparta, que é uma camisa verde e preta escrito 1913. Nós vamos abrir um concurso aqui no Decadentes para alguém descobrir que data é essa de 1913 que tá sendo comemorada na camisa, viu? Porque a fundação da América não foi ela, não. Já me disseram aí que 1913 é o ano me disseram, não, é de fato o ano que o preto foi incorporado no uniforme do América, que era verde e branco. Porém, todavia, contudo, isso não é data para se comemorar. Nunca. Isso não é data para se comemorar, porque o preto entrou porque apareceram os restores lá do Atlético que vieram colar com a gente. Por isso que... E outra coisa, passaram a usar calção preto. O América só usou preto na camisa em 70. Ou seja, essa data de 1913 não faz sentido nenhum, tá? Então, parece quem quiser... mais vacilo e estão tentando justificar. Para mim, parece total que alguém errou a data lá na hora da... Porque não tem lógica, cara. Aliás, eu queria saber quem quer... Se tem alguém no América que realmente acha que o ano em que o preto entrou no uniforme é um ano comemorativo para nós. Não é, cara. Não é. Não é, tá? Não é. E saiba que a torcida do América gosta muito mais, inclusive, do verde e branco do que das camisas verde e branco, que inclusive é uma camisa super pé quente, e do que no... O preto faz parte pela camisa de 70, e não por causa desses calção aí, não, tá? Inclusive, na época do vermelho, não se usava preto no uniforme. É isso aí? Vamos pro Lucas, então? Ô, Lucas, você quer comentar alguma coisa de camisa? Não, só assim, eu acho que vocês já comentaram tudo. Eu achei particularmente a camisa ok, não achei ela feia. Achei ela bonita. A 2 eu achei mais bonita. Eu não achei que foi nada demais, igual eu já comentei na quarta-feira, né? Eu achei o tecido pior do que os tecidos da Esparta. A gola também, por mais que tenha essa referência, eu achei meio zoada também. Acho que vai estragar fácil, daqui a pouco vai ficar largando, tanto da gola quanto nos braços também. Mas só queria fazer um... A gente critica, mas eu queria só parabenizar em um aspecto que, pelo menos, tem mais produtos na loja, né? Um moletom lá, bonito, até comprei um. Um short, que eu achei bonito também, comprei um. Temos outras camisas de malha. Temos uma mochila com preço acessível, que vendia no passado era 400 conto. Tem uma mochila lá de R$170. O moletom também, 170, bermuda 100. Então, assim, tem mais coisas. E segundo a Gleice falou, vai chegar muita... Toda semana vai chegar coisa nova em termos de produto. Então, tem muito mais coisa de produto infantil. Vai chegar coisa pet e tal. Então, pelo menos nesse aspecto, eu acho que a loja esse ano está melhorando. Mas as críticas com relação à camisa, eu acho que eu concordo com todos aí também. Principalmente o que o Thales falou com relação ao tamanho. Eu também senti a mesma coisa no dia que eu estava comprando. As pessoas estavam falando isso mesmo. E é engraçado que já tinha até falado da Esparta, já era mais a gente até brincou, era cinturada, né? Ela apertava um pouco mais, essa mais ainda. Mas pelo menos em termos de produtos, eu acho que esse ano a loja vai ficar muito bom. Porque eu fui lá e realmente tem muita coisa legal, muita coisa bonita, que mais produtos e com preços um pouco mais acessíveis. Antes você comprar camisa de frio, tinha uma lá de 450 conto, agora tem um moletom de 180. Mochila, a mesma coisa. Então, acho que as coisas ficaram com preço um pouco mais acessível e, bom, eu gostei da qualidade do material também. Beleza. Então, deixa eu lançar sua vinheta aqui. Para completar o final de semana, né, que com relação aos esportes especializados, a gente vem o Sub-17 jogar contra o Cruzeiro. Vamos fazer a ressalva aqui, né? 13 jogadores foram diagnosticados com Covid, então estávamos jogando com o time todo reserva, no Sub-17 é uma categoria que já é um pouco mais complicada nesse sentido de reposição e tudo, mas a gente tomou uma cacetada do Cruzeiro por 6-0 lá no Sesc, com um lance que a gente conseguiu viralizar, a nossa base conseguiu viralizar da pior maneira possível nas redes sociais, com um lance bizonho do lance que a gente já tinha tomado um gol. Aí vai recuar para o zagueiro vai recuar para o goleiro, que dá um chute que eu acho que só não foi pior do que o gol contra que o zagueiro do Inter fez hoje, mas foi próximo ali. Acho que o zagueiro do Inter viu o vídeo e aprendeu com o nosso goleirinho. Bom, uma pena, né? Triste o resultado do nosso sub-17. Foi uma cacetada gigantesca pro Cruzeiro. Podia ter sido pelo menos assim, perder de 2-0, 3-0, já que tava com 13 jogadores com Covid, ok, mas 6-0 com um lance bizonhíssimo daquele foi demais. O nosso sub-20 não jogou. Tem um número ímpar de ufa! número ímpar de jogar de times disputando. Então, esse final de semana foi o final de semana que o América não folgamos a rodada. A gente retorna na semana que vem, sábado, dia 12, contra o América de Teófilo Otoni. No sub-20, a gente tá em termos de classificação, né? A gente é líder do grupo, mesmo sem ter jogado, então a gente está caminhando tranquilo. Já no sub-17, eu acho que esse trabalho tem que ser revisto aí, porque a gente já está na quinta rodada, uma vitória, três derrotas e um empate, e a gente está em oitavo de um grupo de 10. Então, o primeiro classificam 4 para a próxima fase, e o primeiro está com 7. A gente está com 4, então em termos numéricos, nem tão desastroso assim. Mas eu achei um trabalho bem capengando aí. Já no vôlei e futsal, futebol feminino, a princípio também, a gente está sem maiores novidades aí. Beleza. Alguém tem mais algum último assunto? É óbvio que o objetivo da base não é ganhar títulos, é revelar jogadores. Mas a gente for revelar um goleiro igual que nós estamos muito fodidos. Pelo menos ele é o tipo terceiro reserva, né, cara? E o terceiro reserva do sub-17, eu procuraria o Enem. Eu faria o Enem, assim. Só pra... Porque, né, é complicado. É o que você falou também no grupo, de que às vezes alguém que é 100% na base não vai virar, mas é complicado, né? Vamos ver o que vai sair disso aí. O pessoal voltando do Covid aí, ver o que acontece. Bom, essa semana, então, nós temos o jogo quarta-feira pela Copa do Brasil, lá em Criciúma, 9:30 da noite, e jogamos contra o Flamengo no domingo, às 8:30 da noite. Sendo assim, o nosso próximo programa será na segunda, ok? Porque senão não vai dar certo aí, né? O jogo começa às 8:30 de domingo, então talvez a gente faça, dependendo do resultado na quarta-feira, a gente faça um programa excepcional aí na quinta, né? Vai ficar outro cataclisma, né? Pois é. E aí, na segunda-feira, vamos, no programa às 8 horas, nós vamos bater com a audiência da SPN. quem são esses caras pra nós? Sem comparação. Beleza, então, moçada. Boa semana a todos aí. Grande abraço. Até mais. Boa sorte pra nós essa semana aí. Falou. É isso aí. Falou. Falou.